Harry tinha se enganado. O que acabara de ler fez com que se sentisse pior. Ele tornou a contemplar a foto da família, aparentemente feliz. Seria verdade? Como poderia descobrir? Queria ir a Godric's Hollow, ainda que Batilda não estivesse em condições de conversar com ele. Queria visitar o lugar em que ele e Dumbledore tinham perdido entes queridos. Já estava baixando o jornal para perguntar a opinião de Rony e Hermione quando um estalo ensurdecedor ecoou pela cozinha. Pela primeira vez em 3 dias, Harry tinha esquecido o monstro completamente. No primeiro momento, pensou que Lupin estivesse irrompendo de volta ao aposento e, por uma fração de segundo, não percebeu o número de pernas que apareceram se debatendo na cozinha ao lado de sua cadeira. Ergueu-se de um salto enquanto o monstro, que se desvencilhava e lhe fazia uma profunda reverência, crocitou. Monstro retornou com o ladrão Mundungo Fletcher, meu senhor. Mundungo levantou-se com dificuldade e sacou a varinha. Hermione, no entanto, foi mais rápida que ele. Expelliarmus! A varinha de Mundungo saiu voando pelo ar, e a garota a recolheu. De olhos arregalados, o bruxo se atirou em direção à escada. Rony derrubou-o, e Mundungo bateu no piso de pedra com um ruído abafado. Quê? Berrou, contorcendo-se em tentativas para se livrar das garras de Rony. Que foi que eu fiz? Mandando um desgraçado de um elfo doméstico atrás de mim. Que brincadeira é essa? Que foi que eu fiz? Me solte, ou... Você não está em posição de fazer ameaças, disse Harry. E atirando o jornal para o lado, atravessou a cozinha em poucos passos e se ajoelhou ao lado de Mundungo, que parou de lutar, aterrorizado. Rony se levantou, ofegando, e ficou a observar Harry, que apontava deliberadamente a varinha para o nariz do bruxo. Mundungo fedia a suor velho e fumaça de tabaco. Seus cabelos estavam embaraçados e as vestes manchadas. Monstro pede desculpas pela demora em trazer o ladrão, meu senhor, crocitou o elfo. Fletcher sabe como evitar ser capturado. Tem muitos esconderijos e cúmplices. Mesmo assim, Monstro acabou encurralando o ladrão. Você fez um ótimo serviço, Monstro, disse Harry. O elfo fez nova reverência. Certo. Temos algumas perguntas a lhe fazer, disse Harry a Mundungo, que imediatamente gritou. Entrei em pânico, ok? Nunca quis ir, sem querer ofender, colega. Nunca me ofereci para morrer por você. E o infeliz do você sabe quem veio voando direto para mim. Qualquer pessoa teria se mandado. Eu disse o tempo todo que não queria fazer. Para sua informação, nenhum dos outros desaparatou, interrompeu o Hermione. Ora, vocês são metidos a heróis. É o que são, mas eu nunca fingi que pretendia me matar. Não estamos interessados em suas razões para abandonar o olho tonto, disse Harry, chegando a varinha mais perto dos olhos empapuçados e vermelhos do bruxo. Nós já sabíamos que você não prestava. Então por que diabos estou sendo caçado por elfos domésticos? Ou é aquela história das taças novamente? Não tenho mais nenhuma comigo, senão você poderia ficar com elas. Também não queremos falar de taças, embora você esteja esquentando. Calhe a boca e ouça, disse Harry. Era uma sensação maravilhosa ter o que fazer, ter alguém de quem exigir uma pequena parcela de verdade. A varinha de Harry estava agora tão próxima da ponta do nariz de Mundungo que o bruxo ficara vesgo tentando não perdê-la de vista. Quando você limpou esta casa de tudo o que tinha valor, começou Harry, mas Mundungo interrompeu-o outra vez. Sirius nunca ligou para aquela lixaria. Ouviram um som de pezinhos apressados, um lampejo de cobre reluzente, uma batida metálica e ressonante e um grito de dor. Monstro tinha corrido até Mundungo, acertando-o na cabeça com uma caçarola. Tire-lhe daí! Tire-lhe daí! Ele devia ser preso! Berrou o bruxo, se encolhendo quando o monstro tornou a erguer a caçarola de fundo pesado. Monstro, não! Gritou Harry. Os braços finos de monstro estremeceram sob o peso da caçarola que segurava no alto. Só mais uma vez, meu senhor! Só mais uma vez, para dar sorte! Rony riu. Precisamos dele consciente, monstro. Mas, se houver necessidade de persuadi-lo, você fará as honras da casa, disse Harry. Muito, muito obrigado, meu senhor, disse Monstro com uma reverência e recuou alguns passos, seus grandes olhos claros ainda pregados em Mundungo com repugnância. Quando você limpou esta casa de todos os valores que conseguiu encontrar, começou Harry novamente, levou um monte de coisas do armário da cozinha. Havia ali um medalhão. A boca de Harry ficou repentinamente seca. Ele sentiu a tensão e a excitação em Rony e Hermione. — Que foi que você fez com ele? — Por quê? — perguntou Mundungo. — Tinha valor? — Você o guardou? — gritou Hermione. — Você o guardou! — Não, não guardou — disse Rony com perspicácia. — Ele está imaginando se poderia ter pedido mais dinheiro por ele. — Mais? — respondeu o bruxo. — Pô, teria sido difícil. Entreguei aquele troço de graça. Não tive escolha. — Como assim? — Estava vendendo coisas no Beco Diagonal. e a mulher chega para mim e pergunta se eu tenho licença para negociar artefatos mágicos. Uma desgraçada metida. Ia me multar, mas gostou do medalhão e disse que ia levar e deixar barato daquela vez, se eu me desse por feliz. Quem era a mulher? Perguntou Harry. Não sei. Uma megera do ministério. Mundungo parou para pensar um instante, enrugando a testa. Mulher pequena, laço de fita na cabeça. Ele franziu mais um pouco a testa e acrescentou. Cara de sapa. Harry deixou cair a varinha. O objeto bateu no nariz de Mundungo e soltou faíscas vermelhas nas sobrancelhas de Mundungo, que pegaram fogo. Aguamente! Gritou Hermione, e um jato de água saiu de sua varinha e cobriu o bruxo, que cuspia água e se engasgava. Harry ergueu os olhos e viu o seu próprio choque refletido nos olhos de Rony e Hermione. As cicatrizes no dorso de sua mão direita pareciam estar formigando outra vez.